Oliveira do Hospital manifestou junto do governo português e da embaixada da Ucrânia em Portugal, bem como da Associação de Ucranianos em Portugal, a possibilidade de receber, isto é, acolher com todas as condições prescritas neste momento no plano de acolhimento de refugiados da Ucrânia, cidadãos provenientes desse país. Chegaram ontem a Oliveira do Hospital 4 refugiados provindos da Ucrânia, um casal com 2 filhos, um filho de 7 anos e outro de 10, foram acolhidos em meio familiar. Estão com familiares que já residiam no concelho de Oliveira do Hospital. Fizeram, portanto, o percurso desde a Ucrânia até Portugal, sempre de carro. Chegaram a Oliveira do Hospital, por conhecimento, por contacto estabelecido junto do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo. Eles vieram até nós, para além das boas-vindas e lhe garantirmos um conjunto de condições para o acolhimento, e entenda-se acolhimento neste momento proporcionar-lhes um ambiente de segurança, um ambiente de serenidade e depois a seguir tratar de todos os procedimentos que levarão à integração na comunidade oliveirense. Da parte do Gabinete de Apoio ao Imigrante, uma parceria que o município tem com a Secretaria de Estado das Comunidades e o SEF, em articulação com uma advogada de Oliveira do Hospital, estamos a trabalhar naquilo que será o processo de regularização da sua permanência. Entenda-se inscrição para acesso ao Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social, a questão das oportunidades de emprego, o acesso à escola, portanto, mas isso gradualmente e serenamente vão ser dados esses passos. Depois também chegará uma criança que será acolhida em Oliveira do Hospital e que estará ligado ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital, secção de Hóquei Patins.